Falamos aqui, meu filho, da importância de cada caminhada e de cada jornada para este se adquirir um equilíbrio, para se estar se sentindo saudável no sentido holístico, com o físico, mental, energético, espiritual, psicológico, emocional. Falamos aqui, meu filho, de buscar para os médiums ter conhecimento do seu autoequilíbrio no sentido da sua programação reencarnatória, dos orixás que regem suas coroas, para esse fazer um caminhado famoso na sua vida pessoal e na sua vida mediúnica. Falamos aqui também, meu filho, de tomar muito cuidado com a auto-obsessão, porque é dela que parte a sintonização e as aberturas em toda essa camada áurica que vai dar a condição de voz ir trazendo uma toque energética desfavorável primeiramente para a voz e depois para as outras dimensões, seres encarnados e desencarnados que vós puder sintonizar. Então, esse perseverar para não parar, né, meu filho? Falar esse doeu e eu escorreguei e dei uma fraquejada, mas eu vou me perdoar e vou me oportunizar, manter esse busca para retomar e perseverar no meu exercício. No meu exercício constante e crescente dessas informações que eu que busquei. Porque cada qual com o seu livre-arbítrio, filho, que busca isso que vós disponibiliza. Não é um verdadeiro, meu filho. É um verdadeiro, pai. Este se busca, meu filho, que seja fonte para lhe ajudar neste exercício diário da busca, filho. Beba dessa fonte. Beba dessa fonte, procurando exercitar no estar esse ansioso, ter lucidez de discernimento e bom senso, abrir seu coração para encontrar o que tem de melhor na essência de sua alma, para que essa fonte lhe traga os efeitos e os bons frutos necessários para suas caminhadas. Esperador, meu eixo. Deixava esse casual, o famoso eixo recebido, esse todo, esse famoso espiritual, esse apresenta cá, filho. Gente, digitalador pode fazer abaixador em vocês, meu filho? Claro que sim. Graças a Deus. Oh, louvado seja. Filho. O seu caboclo, quem não entendeu, qual é o nome do senhor? Este caboclo chefe de tela, filho. Este fica bom, este nós, né, filho? Que assim seja, seu caboclo. Este sim. Graças a Deus. Este mundo, este já de feteiro também, minha filha, de estar sentindo este famoso abaixolado, meu filho. O seu caboclo, por que sete estrelas? Este tudo tem um eixo significado de acordo com este portal energético que atuamos, né, meu filho? Este, primeiramente, este eu, filho, dentro do meu este processo de fomo evolutivo no aluandado, trago muita energia, oxalá. Então, este tagido, este simbolicamente, o risco da estrela, né, meu filho? E este, conforme este, vamos fazer este aprendizado, vamos este fazendo este fomojula, este galgando o nosso lugar como atuante eixe dentro da linha da caridade, vamos ter no eixe de Gadoachão, vamos chamá-lo dessa forma. Vocês de aqui na Terra falar do Gadoachão, né, meu filho? Então é o eixe cheio, sete getelado, está gendo todo o eixe de Oxalá, mas trabalha o eixe coloado, que é regido por Ogum, então este também está água, este, a influência energética para Ogum e este mãe Iemanjá. Nossa, claro que sim. Deixa assim. Às vezes as pessoas têm umas exigências que os outros têm que incorporar do jeito que eles acham certo. Vamos ver, por exemplo, a menina de óculos vai dizer: onde já se viu o caboclo vindo de óculos? Explica para as pessoas que às vezes é mais natural do que se pensa. É, este filho, muito agradecido vós de fazer este falado. Porque para nós, filho, este roupagem material, este, necessidade corpórea, necessidade matéria, filha minha. Enquanto o pai está este, sintonizado nos chakras dela, né, meu filho, para fazer essa conexão, estou usando este farinjo, estou usando este frontal, não estou, meu filho. É o este carne dela precisa este vidro. É o carne dela que precisa este vidro, uma telha dela, né, filho? Este, se está de banco, se não está de banco, que importa este para nós, filho? É este entrega. Entrega da mente. Entrega do sentimento e da alma. É este que importa, filho. Pai, este podido fazer este comunicador com voz assim, como este caboqueiro, falando assim, como este caboqueiro. Pai, podido se preparar e fazer um falador, igual vocês aqui na Terra faz de falador. Este. E este vidro, necessidade de matéria da médium. Olha aí. Não é verdadeiro, filho? Graças a Deus. É este assim. Assim como alguns este tem outras necessidades da matéria, né, meu filho? Sim. E nós respeitamos. Porque o importante para nós é poder este ter o canal de comunicação, filho. É como se o senhor dissesse, do mesmo jeito que a roupa não me atrapalha, o óculos não me atrapalha. Exato, filho. Este não faz este em diferença de um jeito ou de outro, né, minha filha? Este não se faz. Assim como este o pai procura pegar para todos, meu filho, quando atuamos no desenvolvedor mediúnico, que pai Sete de Tela fez preparador, para este contribuir para os médios, preparar o coloado este mediúnico da Umbanda dele. Fazer coroa, filho, que se o meu filho querer, o pai este podia fazer este falador com voz disso hoje. Isso. O que eu procuro passar para este de falador quando vou fazer este? Que eles também não se apeguem em certas tendências como se fossem muletas, né, meu filho? Eu só consigo tabucar e incorporar se eu tiver com o meu guiador na mão, este colar. Eu só consigo este incorporar se tiver com este chapéu do boadelo, por exemplo, né, meu filho? Estas são necessidades estes psicológicas do médium. Se o médium conseguir se preparar, que aquele este é um símbolo, que ele pode estar com aquele símbolo ou não, ele vai atuar em qualquer lugar, de qualquer forma, como estamos sendo tão bem recebido aqui. Graças a Deus. Não é, meu filho? Que assim seja. Com qualquer opagem, sem nenhum guiador, sem este congado, porque o congado é um portal de Fomojula, e a espiritualidade prepara um portal para atuar em qualquer necessidade que for. Claro que sim. Este sim, meu filho. Graças a Deus. Muito agradecido suas perguntas, filho, porque é muito esclarecedora para todos. Que assim seja. Este sim, filho. Graças a Deus. Então, como que o senhor vê a importância dos animaizinhos na vida do encarnado? Ah, este sim, né, meu filho? Este natureza e a este energia da alma, este formosa dos estes animais, vem somar muito para a vida encarnatória, filho. A troca energética que existe, filho, entre a criatura que está num corpo este humano na carne e a criatura que está num este corpo de animal na carne, é este fundamental para o equilíbrio de muitas coisas, meu filho. Entre tantas outras coisas que está, infelizmente, assim falado eu, contribuindo para o desequilíbrio da humanidade na natureza, um deles também tem a ver com este desequilíbrio do convívio com os animais, né, filho? com tudo que o nosso Criador deixou para vocês deste planeta. Para vocês, não para nós, porque eu também passei aqui. E preciso continuar vindo aqui, né, meu filho? E os animais não trabalham só aqui na costa da Terra, não, meu filho. Nossos amigos, esses, têm verdadeiras caravanas de animais no plano astral, em várias dimensões. Vós, esse já deve ter escutado falar disso, né, meu filho? Esses nossos amigos, esse, por exemplo, gaudiãos, filhos, quando vão fazer caravanas em certas dimensões dificultosas, tem o auxílio dos nossos cães. Existem seres desencanados que se têm a forma da encarnação que passá-lo como cães, de uma maneira um pouco diferente dessa que vocês veem aqui. E eles vão à frente fazendo verdadeira caravana, esse, para buscar o que é necessário para alimentação, para ajudar em resgates, para ajudar em esse, localização de certos implantes, de certas coisas nas zonas umbralinas, sabe, meu filho? Então tudo é equilíbrio na convivência da criação. Seja no eixo dimensão terrena material, seja nas sete dimensões mais altas ou nas sete dimensões mais baixas, aonde as entidades têm a permissão de atuar, esse harmonia da convivência com esse forma animal e com esse forma humana se faz muito necessária, e essa toca se ajuda muito nos trabalhos que se vai desenvolver, filho. Qual foi a maior lição, o maior aprendizado que o senhor levou da sua última encarnação? Ah, filho, a aceitação das diferenças. Pai, este, como este índio, filho, pôde este aprender a necessidade de permitir que cada criatura tivesse também a oportunização de expor sua maneira de ver, o jeito diferente de pensar e de sentir. Mudou até a maneira de atuar da aldeia, sabe, meu filho? Este, sim. Este não é sábio, filho, não aceitar as diferenças. As diferenças, este, na essência de cada criatura que enche, esteja num corpo canal feminino, esteja num corpo canal masculino. Porque muitas vezes, na essência, a criatura desenvolve muito além do que aquilo que foi colocado, que ele é para fazer dentro das suas posições. Faz entendedor o que o pai está tentando dizer, sim, meu filho? Sim. Esse, filho. Sim, sim. Esse foi uma das gigantes. Humildade e aceitação das diferenças, meu filho. Olha. Muito importante. As criaturas saberem trocar e respeitar o que cada um é único. Aquilo que vós pode passar para eu, é vós que pode passar para eu. Não é outro, filho. E se eu não estiver essa humildade e resignação para ter essa oportunização de assimilar o que vós pode passar para eu vou te pedir chá, meu filho. Isso é troca. Cada qual tem muito a passar um para o outro. Não é verdadeiro, filho? É. Estamos constante aprendizado nesse sentido, filho. Sabendo eu, muito me emociona recordar desse aprendizado que tive na carne. E agradecido por demais, diante de ter desencarnado desta encarnação, ter permitido ao meu povo que trocasse nisso. Parar com aquelas regras de que cada qual só podia atuar e ser da maneira que ela tem então. Ai. Faz entendedor, meu filho? Sim. Esse é assim. Esse cada qual tem este, os reencontros para poder fazer essa troca. De conhecer o que cada ser único é. E que cada ser único tem para tocar um com os outros. Claro que sim. Esse sim, meu filho. Graças a Deus. Muito me emociona. Oh. Muito me emociona verdadeiramente. Que assim seja, né? Esse, filho. Ô, vô, a gente tá aqui... Esse. Esse pai, muito me honra a voz me chamar do vô. Mas não sei por que, já tem um nome. Esse Pai Benedito, esse fazendo parte desse momento da egrégora, né, meu filho? Minha filha tem muita esse identificação com o espeto velho. E esse sente a sintonização, né, meu filho? Sim. Esse tá Pai aqui. Benedito se faz pra gente, né, guerra, é? Viu, filho? Tá Pai aqui. Benedito de Angola, entidade que é tua, este na este falange de este de peito velho, dessa coroa de minha Olha filha. Olha só que lindo. Este famoso. É tudo como eu. Pai Sete Estrelas, a gente tem aqui uma cambona muito emocionada. Sim. Pode mostrar você? Sim. Você pode? Esse emana muita famosura pra eu, viu, filho? Vamos mostrar a Cambone emocionada. Ô, Cambone, por que você tá tão emocionada com o caboclo? É coração. É, o que ele tá dizendo, assim, tá tocando muito seu coração? Nossa, não tem como nem explicar isso. É isso, só vem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Deus abençoe esse momento sagrado, né? A muito obrigado pelo seu depoimento, nós, viu? Filho. E por, às vezes as pessoas não sabem o valor de um cambone, né? Ah, filho. Explica pra gente. Seu filho, cambone. Primeiro que existe a doação energética, né, filho? Olha. Cada quietula que tá pra gente, no momento de manifestação espiritual, tá doando ectoplasma, tá doando energia. E este colação dessa filha, como o pai este teve a oportunidade de sentir no abaixo que tocamos, é enorme. Este, o cardíaco dela é este, espalha assim, meu filho. Este, enfim. Então, espalha este emocional, né, meu filho? Então, este tudo, este popixia, este... com este ambiente, este de toca, este muito favorável, filho. Graças o Cambone também é aquele, filho, de plena e total confiança da entidade que está fazendo o atendedor. Sim. Não é verdadeiro? Ele este tem uma responsabilidade enorme, filho, de sigilo, né, filho? Nossa. Ele tem que este escutar sem ouvir, né, filho? Tem que ver sem enxergar, porque o que está se passando ali, filho... É o consulente e a entidade que está atuando. E ele está ali para colaborar na compreensão, que muitas vezes o consulente não compreende. Este ajudar nas coisas necessárias no momento da este atendedor, né, meu filho? E na doação energética. De amor, de caridade, de ectoplasma, né, filho? Este, tudo é muito importante, filho. Não existe este o que é mais importante no momento espiritual. A importância da presença de um cambone é igual à importância daquele que está manifestado, meu filho. Nossa. Sem dúvida, meu filho. Sem dúvida, pai, pode lhe dizer isso. Da mesma forma, um desequilíbrio de um este cambone deste, pode este triplicar o trabalho naquele momento. Porque vai interferir, não é, meu filho? É. E aí a toca não vai ser feita, a conexão vai ser mais dificultosa. Não é um verdadeiro, meu filho. Sim. Então a importância é igual. Não existe isso para nós. O médium que manifesta é mais importante. O médium que atua dessa forma é mais importante. Aquela energia condensada que está atuando ali é mais importante. Não. É tudo este necessário para o bom andamento de forma equilibrada. Não existe grau de importância dessa forma que as criaturas às vezes gostam de pôr, filho. Não existe, viu? Para a espiritualidade, não. Oh. O trabalho é troca e comunhão. Amor, entrega, respeito. Sempre, viu? Sempre. Amor, entrega e respeito. Graças a Deus. Esse. Amor, entrega, respeito, humildade e resignação. Olha. É verdadeiro, filho? Sim. O seu caboclo, passe uma mensagem para umas pessoas que estão vendo. Sim. Que são, às vezes, avós, avós. Sim. Que a mãe não deu conta de cuidar do filho, e aí o avô acabou tendo que cuidar do neto. Sim. Como é que deve ter força se a situação é difícil? E o avô não tem responsabilidade com o neto. Quem tem é o pai. Mas ainda assim sobra para o avô e para a avó cuidar. Como ter resignação e entrega num momento desse? Primeiro vamos este pensar assim, né? Na maioria dos vezes, filho. Se é vô, É o tempo em que encarne já estava inchado, né, filho? Então ele também vai pestijar. Ter um fortalecimento físico e mental, né, filho? Para dar conta, às vezes, de este baculijada, como vocês deixam falado, né, meu filho? Sim. E isso tudo é buscado este só dentro do ser mesmo. E vai se saber, filho, se na programação reencarnatória não é uma oportunidade para aquele vô, para aquela avó, justamente estar ali naquele lugar fazendo papel também de pai e de mãe, para aquele espírito que talvez numa outra vida não pôde estar com ele. Vai se saber. Vai se saber, porque tudo é oportunização de aprendizado e evolução. Se ele é este que educou aquele filho ou aquela filha é este para vir ser pai e mãe daquele ser que veio como neto. E por alguma razão aquele filho ou aquela filha não este atuou plenamente neste papel. E agora ele? O que, que ele tem que observar? De que maneira ele poderia ter sido com aquele filho ou com aquela filha? Talvez ainda não seja tarde dele procurar para achar isso. E se for na programação, que é agora a oportunidade dele estar com aquele que veio como neto? Podemos todas as vezes ir lá verificar qual é a programação reencarnatória de cada criatura, meu filho? Não. Não podemos. Pedimos e pedimos muitas vezes, conforme o caso que atendemos, a autorização e a permissão para vir aqui reencarnatório, e muitas vezes não é feita essa permissão. Algumas vezes é feita, e mesmo assim, em pedaço, né, filho? Porque cabe aos senhores mentores espirituais, aos senhores do karma, que estão esse patamar, esse do astral superior, cuidando de cada programação encarnatória, de cada trajetória terrena, de cada um de vocês. Então, esse popular não se sentir assim. Chovó, e tô que fazer esse papel. Não, esse. O que essa oportunização pode ser famoso para eu e para todos que eu amo que estão ao meu redor? O quê? E buscar o melhor que tem na alma e no coração, meu filho. Sempre. Aí este está aproveitando a oportunização. Não é um verdadeiro? Este é assim que pai este pensa. Com carinho, viu, filho? Sem julgamento, limpeza, nada ninguém pode julgar. Com carinho, filho. Ah, que bonito, né? Sem julgamento e sem repreensão, porque ninguém pode julgar. Este não pode julgar que de lá e pender não é um verdadeiro? Sabemos, filho, que tudo é oportunização de aprendizado e evolução, como nós vamos poder julgar? E se aquela criatura está exatamente naquela posição, com aquele sentimento, este, naquele papel, porque é a oportunidade dentro da sua necessidade e merecimento para poder evoluir? Como que eu posso julgar? Eu não tive as minhas. Cada qual este do que eu dou não teve as suas. Este assim, filho. Olha aí. O Pai Sete Estrelas, então, está dizendo assim, se eu sou imperfeito, como eu posso cobrar a perfeição do outro? É isso? E se eu aceito e agradeço a oportunidade de lapidar minhas imperfeições em cada este oportunidade de trajetória, eu devo desejar o mesmo para o meu próximo. Que ele este busque, este para ele. E se possível, e assim eu quero, que este possamos ajudar um outro nessa lapidação, sem julgamento, filho. Sem limpeção, filho. Aquilo que muitas vezes para vós, filho, já está tão fácil, porque vós já aproveitou a oportunidade e já aprendeu, para o outro ainda não está. E se vós trocar com ele, pois pode facilitar o dele e ele facilitar o outro teu que para tu ainda não tá. Não é o verdadeiro, meu filho? Nossa, claro que sim. Isso é troca, filho. É isso que o pai espera, né, filho? Isso é troca. Troca, filho. Sem interesse, sem julgamento, Xem repeixão, xem este apontar outro lá, voz este. Não é um verdadeiro, meu filho? É. O caboclo tem muito amor no coração. Como que o caboclo conquistou isso e como o caboclo ensina a gente a ser assim? Ai, filho, esse como ensinar amor, né, filho? É, acho, filho, que uma das maneiras é tirar as cascas que cobre o amor que tem na essência, porque ele tá em essência, ela botar. Ah. É que as cascas, as proteção vão cobrindo este, sufocando, né, filho? Mas lá dentro, na sua centelha divina, na essência da alma de cada quietula, está a maior semente de amor, filho. É que as cascas das essas vivências dolorosas, muitas vezes, aonde muitas vezes vai gente teve que desenvolver formas de se autoproteger, aí vai falar, para eu me proteger, não posso entregar o amor. Tenho que este ser mais este racional, este mais este fio, mais este popular, as coisas materializadas. E aí vai este que é no casca, sufocando o amor que está lá, na essência da alma, da centelha. É cada um que vai encontrar, né, filho, na sua essência. O pai este passou por os pedaços dele, né, filho? Pai este... Muitas trajetórias. Não sou mais que este ninguém, não, filho. Todo mundo tem o seu amor, a sua semente. Lá na essência da sua alma, filho. É permitir que ela floria. Este, acreditando este, que o risco de ser machucado vai ser menor do que a dor de não ter encontrado o seu amor interno. E se engana. Peixe? Não, filho. Se engana quando o peixe que o risco é maior. É. Se vai lhe permitir, meu filho, acreditar. Posso ser machucado, este, sim. Mas eu prefiro correr o risco de ter a dor do que não me permitir encontrar o que eu tenho de melhor na essência da minha alma. Aí vai este, se permite. Provavelmente vai ter a dor. Provavelmente. Este planeta é o planeta da busca da evolução, né? Ainda está passando para este de expiação e provação para regeneração. Uhum. Então vai ter a dor? Vai ter a dor. Mas a dor faz parte, né, meu filho? É. A dor faz parte. E o amor fica ainda mais forte, né, meu filho? Este podia beber água, dor mais, meu filho. A água, claro. Agradecido eu. Sim. Ô, Pai Sete Estrelas, como a gente faz para suportar a dor das provações muito diárias sem blasfemar contra a providência divina e os seus desígnios? Muito agradecida. Fio, sem blasfemar. O primeiro impulso na maioria das criaturas encarnadas é esse, né, filho, de não gotar do desígnio, né, quando ele é doloroso. Aí tem aquele que este até está no evangelhador, né, filho? De todas as provas, a mais difícil é aquela que atinge o coração. Mas vai durar tanto quanto vós permitir que dure e vai doer tanto quanto vós permitir que doa. Não é, filho? E isso é um exercício diário, né, meu filho? Nós não podemos este querer nos iludir, filho, que a maioria das quietulas que neste planeta está passando já consegue passar por certos desígnios necessários para o seu processo evolutivo sem ter esses momentos de blasfêmia, né, filho? Sem ter esses momentos de revolta. Mas o importante, filho, é cada um exercitar para esses momentos ser o menos intenso possível e durar o menos tempo possível. E se perdoar e se retomar para esse conseguir se resignar. Não é, Gifio? Porque os mentores e o Senhor sabem que é arriscado aqui a tula sentir isso. E a outra grande sabedoria, filho, é saber assim. Se eu alimento este sentimento, eu estou este gelando, porque todos somos geladores energéticos, não é isso, meu filho? Toda aqui a chão, até quando vós gente falou em muitos nossos animais. Se eu permito durar muito tempo e ser intenso e alimento meus sentimentos desfavoráveis, eu estou sendo um gerador de energias pesadas, densas e negativas. E antes de eu emanar essas energias para qualquer outra criatura, eu já estou emanando comigo mesmo todo o meu campo áurico, em todo o meu chakra, em todo o meu campo físico, em todo o meu mental, emocional. Então eu já estou me autocontaminando, né, meu filho? Eu já estou me auto-atacando, muitas vezes me auto-obsediando. Não é um verdadeiro fiador meu. Então este seu popular dizer, tá bem. Mais uma vez este tive meu momento de fraqueza, senti o que não gostaria, tenho este consciência e vou trabalhar isso, ele vai durar o menos possível e eu vou fazer com que ele seja o menos intenso, e eu vou me libertar disso que eu gerei de negativado, e vou me alimentar de este aceitação, buscar ter lucidez e discernimento para o que este momento está querendo me mostrar. Quando a criatura busca ter este lucidez e discernimento, busca pela este sintonização com o Panastal, com o Pai Divino, e encontra este aprendizado, filho, aí este revolta, este começa a desaparecer. Porque vai ficar valioso, filho, aquilo que precisa assimilar para prosseguir. É tão necessário cada aprendizado, né, meu filho? Acho que este é uma maneira, filho. Porque dizer que a criatura vai conseguir em todos os momentos não sentir essa coisa não é um verdadeiro, né, meu filho? Esse banacabeixador, voz, esse achei famoso, filho. É um verdadeiro, né, filho? É. E se perdoar. Não adianta também depois ficar se cobrando. Ai, esse tô com raiva deu. Ah, não, filho. Pai, senti, pai. Senti. Não gostei de ter sentido de novo aquilo que eu já achei que não era para eu sentir. Então, vamos me limpar, pai. Se tira de dentro deste meu, tira do meu chakra cardíaco. Pede auxílio, se liberta desse sentimento, de tudo que esse sentimento gerou. E renova, né, filho? E renova. O pai sete estrelas. Fala um pouco da origem, dos sintomas e das consequências da auto-obsessão. Ah, Jefi, este é muito complexo, o pai vai tentar falar um pouco este. Pai estuda muito, né? Mas sabe que todos nós estudamos muito do lado de cá, né, meu filho? Olha aí. Nós de todo, filho. Não sei de que eles aprendizados sem fazer os passos e as caminhadas, não, meu filho. É trabalhando e estudando. Viu, seu filho? Sim. A cada trajetória terrena, meu filho, a criatura vai este deixando gravada este para si, num este lugar, este que chama tela búdica. Cutou falar este já? Já, sim, senhor. Este assim. Este vai este acumulando este, aquilo que este ainda não está resolvido e aquilo que também está resolvido a cada trajetória terrena, né, filho? Estou tentando este fazer de um jeito simplificado. Engal este pai, este conseguiu fazer um pouco de entendedor quando foi fazer o aprendizado, tá bom, meu filho? Sim, sim. Este. Graças a Deus. E quando uma criatura começa a fazer este sentimento, este negativado, e começa a se auto-obsediar, ele acessa aquela este que é chamado persona. Persona é uma Notifica chão. Falei direito, né? Personificação. Deixa chão. Deixa destino eu. Graças a Deus. Deixa chão. De algo que vós este já experimentou e ficou ainda este cheio, tá? Este lapidado. Residual. Claro. Então, então, vós este vai este sintonizar este persona e vai somatizar isso com o que vós está na penificação de hoje. Este. Falou bonito. Este foi, Gifio. Foi. Este é destino, este eu. E este é auto-obsessão, filho. Porque vós fica se boicotando, porque o hoje quer justamente lapidar aquilo que não foi resolvido antes. Autossabotagem, né? Este autossabotagem, auto-obsessão. E com isso, meu filho, como tudo é sintonização e interligação, vós acaba este acionando a sintonização de alguns padrões, pensamentos, seres encanados e desencanados, a somatizar com essa coisa toda. Entende, gente? Tudo este vai este fazendo fios, este. Aciona este, entra naquele padrão vibratório, este, e aí vai sintonizar com tudo que está dentro daquele padrão vibratório, que não por um acaso está este na sintonização daquilo que vós vem vivenciando nas suas trajetórias terrenas. E aí começa a somatizar, né, meu filho? Parte da auto-obsessão, sintonização com a sua persona, sintonização com seres encanados, desencanados e forças e padrões pensamentos. Olha que coisa. Este. Então, por isso, o exercício diário, filho. Porque vós este vai lapidar e vós não vai deixar de ter aquela persona, porque ela é uma parte sua, é uma experiência sua, mas vocês vão ter uma conciliação, vão este se aliarem, faz entender, não, filho? Isso, sim, senhor, claro. E se fortalecerem para falar desencadear todo esse processo. E aí entra um trabalho maravilhoso, meu filho, de muitas equipes espirituais que se prepararam para esse tipo de tratador. É maravilhoso esse tratador espiritual, filho. Dentro dessas equipes existem guardiões e guardiãs, existem seres esses, caboclos, peito velhos, seres do Oriente. Viu, meu filho? Que o Oriente abrange muito, né, meu filho? Abrange hindu, chinês, este, né, filho? Este abrange vários seres para ajudar num tratador deste. Que assim seja. De acordo sempre com o que é permitido e autorizado, com o respaldo do panastal superior e este mentor espiritual. Porque se aqui a Tula ainda necessita passar por tudo aquilo. Para este poder fazer todo o processo de cada etapa de aprendizado. Assim vai precisar continuar sendo, filho. Aí a equipe pode ir até onde é permitido. Entendeu, meu filho? Claro. Que só assim é que a Tula realmente este se liberta e evolui. Muitas vezes a equipe vem conseguindo autorização para ir até o momento onde liberta e tira essa conexão que a criatura insiste em manter com essa persona. Aí é maravilhoso, filho, porque o alívio. E essa persona vai sendo este também durante o sono da criatura, sendo tratada em desdobramento. Aí é maravilhoso o efeito, filho. Faz entendedor? Claro que sim. Muito agradecido, eu. Pai Sete Estrelas, quando se fala da ligação da vossa linha com o Oxalá, dá um pouco a ideia que vocês trabalham na linha da fé. Mas Caboclo também traz a ideia da cura. Fala um pouco dessas duas coisas, a fé e a cura. E como a pessoa pode, aonde começa a doença? Este é assim, filho. Este, o trono de Oxalá, o portal de Oxalá é a pureza e a fé, né, meu filho? Mas aí este tem a ver com essa vivência deste ser que hoje usa nome Chetitela. A minha este característica, a minha este vivência de aprendizado nos meus processos de evolutivos de encarnatório, hoje eu tenho este mais latente, por isso este meu jeito mais de calmo, né, filho? A maioria dos caboclos, este. Este brandula de Oxalá, paciência de Oxalá, este, sabe, filho? Faz que vamos chorar. Este, filho, muito famoso. Muito famoso. Então, este eu, né, filho? Sim. E este, a fé e a pulegia, o branco de Oxalá, é necessário em muitas portais. Este meu filho, quando o pai este vai preparar a coroa, e se não hoje, se meu filho assim o desejar, já tem autorização por uma outra oportunização, falarmos sobre o equilíbrio da coroa mediúnica na Umbanda, viu, meu filho? Isso. Tanto para a vida da quietula como médium, como naquilo que foi feito na sua programação encarnatória da sua vida pessoal. Amém. Porque a sua coroa, filho, cada coroa é única. É igual este. Como falar do este mesmo, filho? Digital? Digitar. Este é único. Por mais que diga assim, ah, eu também sou filho de Ogum e Iemanjá igual a minha médium. Mas de todo o equilíbrio, de toda a formação de coroa, cada coroa é única. Porque tem que estar em equilíbrio de acordo com a programação encarnatória daquele ser em cada uma delas. Porque influencia em tudo da sua vida como médium e em tudo na sua vida pessoal, daquilo que foi programado pelo bom aproveitamento para evoluir. Então ali, Pai Sete Estrelas, entre a fé e a cura tem a jornada do equilíbrio da coroa mediúnica para aquele que veio com a missão da mediunidade. Meu filho, então, como vós falou tão famoso? Filho, vós este encontrou a palavra certa de falar. Este assim, tem este jornada. Este, muito famoso. A maneira que vós este fez este falador. Ficou claro este? Ficou claro este assim? Então vós quer saber, Kula? Vós e este está dizendo assim. Nós sabemos que o portal que atua na Kula, né, meu filho? Tem muito a ver com este Oxóssi e a abundância e Kula. E tem muito a ver também com este Obaluê, né, meu filho? Olha. Não é este que vós está dizendo para eu? Sim. Este assim. Mas este falando de um jeito este profundo da processo encarnatório tem a ver com essa jornada que meu filho acabou de dizer. Porque em desequilíbrio não há saúde, né, filho? Em desequilíbrio a saúde é parcial. E o equilíbrio ele é esse conquistado com essa jornada que meu filho está fazendo falado. Entre a fé e a cura e entre a autorização da interferência das entidades, sintonizando com este, os portais de cada orixá, o efeito vai ser sutido conforme a criatura fez essa jornada em cada etapa para ser mais equilibrado e ter mais saúde. Saúde, este holisticador que fala. Porque não é só saúde física, filho. É saúde emocional, mental, energética, espiritual, psicológica, física. É um todo. Não é um verdadeiro? Sim. Até atingir o corpo físico, filho, este começa rasgando o campo áurico, né, meu filho? Não é um verdadeiro? Sim, senhor. Este. Começa a criar aqueles furos no campo áurico, né, meu filho? Muitas vezes começa a criar camadas pesadas no campo áurico. Com este polício, este atua muitas vezes com este tratador energético e tratador de ervas para fazer este restauração, limpeza e restauração do campo áurico. E aonde é que mais rasga o campo áurico, filho? É ataque externo? Não, senhor. Não é ataque externo, filho. É auto-obsessão. Olha. Auto-obsessão. Começa a fazer os furos, e estes de furo é que dão a betula para a sintonização do ataque externo. As inquietudes, este muitas vezes tem a tendência de se responsabilizar mais o externo do que o interno, né, filho? Mas o que a dona sua infinita sabedoria e bondade, filho? Não foi assim que fez cada um dos seus amados. É o interno primeiro, meu filho. Esse sim. Por isso, esse, as tais psicossomáticas, né, meu filho? Voz é que psicossoma. Aquilo que começa a rasgar no campo áurico atinge todo o campo espiritual, campo emocional, aula da saúde, corpo astral e o corpo físico. São as camadas, né, meu filho? E aí isso pode estar sendo somado com coisas externas. Mas é aí que este vem o olá e vigiai do Jesus. É de acordo com o como o Pai este procurou aprender e dizer, Pasquieto, quanto mais eu conseguir fazer que seja menos intenso e dure menos tempo o que este não é famoso de pensar e sentir, menos eu vou esquiar minha auto-obsessão, menos eu vou furar e acumular energias densas do meu campo áurico, e mais saudável eu vou ficar, e menos eu vou dar betula para o que vem do externo. Pelo contrário, eu vou vibrar formosula para o que vem do externo. E aqueles que estiverem preparados vão sintonizar essa formosula. E aí vamos chamar a formosula, vamos trocar a formosula, filho. Esse pai falou tudo assim, não sei se esse foi aonde vós estava querendo. Sim, filho. Claro que sim. Porque esse fomos esse caminhando, né, tudo, filho? Né? E esse filho fez aquela fala famosa, então esse foi esse jimbão, né, filho? Graças a Deus. Esse gasta já Pai Maior Poderoso, assim, Vamos para as sete estrelas? Sim. Ah, fala um pouco sobre esse equilíbrio mediúnico, esse equilíbrio da coroa mediúnica dentro do culto da Umbanda. Famoso, filho. Então, este dois, vamos lá. Sabemos que tem o eu orixá ancestral, que é aquele de quando foi este feito a sua essência na sua centelha divina, né, meu filho? Este é uma coisa que está diretamente ligado a essa essência da sua alma. Famoso? Sim. Famoso. Mas a cada encarnação são feitas reuniões e reuniões, né, filho? Com os senhores do karma, os mentores espirituais. O que essa minha filha, neste momento da sua trajetória terrena, precisava experimentar, vivenciar? Com quem cada um precisa tocar? Com o que, que a Tulas precisa ter dentro do seu processo camático familiar de aprendizado? Com qual que a Tulas dentro da vossa caminhada ia vivenciar, tabucar, reencontrar, ter a oportunidade de ver de novo? Tudo isso não é assim, filho? Uma reprogramação encarnatória. Sim. E aí no momento que este vai este definir tudo isso, vai ser feita a fecundação para aquela alma ter o corpo, o canal necessário como veículo na trajetória, filho, vai se definir os orixados do coroa. Os orixados de frente que vai reger aquela trajetória terrena daquela criatura. Este fazido entendedor? Então a criatura, este precisa de um Ogum, porque vai precisar ter este determinação. Porque vai precisar ser guerreiro? Porque vai precisar buscar essas suas conquistas? Muitas quietulas, este deixou esse pai algum famoso, só com fama de guerreiro, né? Como ele só quisesse brigar. Não, filho. Guerreiro é aquele que tem este muita vontade própria de atingir suas metas. Não é só brigar e guerrear. Não é o verdadeiro, meu filho? Sim, senhor. E a quietula, para muitas vezes buscar suas conquistas de metas aqui, tem que ter isso. Uhum. E tem a ver com a personalidade da vida pessoal daquela que é tua. E para haver o equilíbrio, meu filho, precisa do yin e de yang, feminino e masculino. Então precisa ter a mãe junto. Não é o verdadeiro, filho? Estou dando um exemplo da coroa da minha filha, tá bom, meu filho? Isso. Então algum Iemanjá. Iemanjá é esse, sabe, né, filho? Este sentimentalismo, aquela eixe que se pudesse abaixava todos, né, meu filho? Trazer este lado de brandula, porque muitas vezes veio fazer resgate no grupo camático familiar, onde este não se sentia este amada, onde talvez numa trajetória terrena possa ter sido até rejeitada. Faz entendedor, filho? Uhum. Faz saber a lenda de Iemanjá, meu filho? Qual uma das é? Lendas? Sim. Uma das lendas? Uma só, não posso é essa fazer que eu falar? Isso, pai, sim, claro que sim. Este pai, este Olorum, pai criador, precisava de um ventre para gerar todos os orixás, né, meu filho? Ah lá. Esta é a lenda de Iemanjá, não é o verdadeiro, filho. Sim. Então, este pai, este usou o ventre de Iemanjá para gerar todos os outros orixás. Nossa. Entende, meu filho? Usou este ventre e diz a lenda, filho, que é por isso que deu a ela o tono da natureza, o mar. O mar simboliza, filho, as lágrimas da mãe Iemanjá pelos seus que gerou. Nossa. Porque gerou para que eles fossem cada qual buscar o seu tono, a sua conquista na natureza para reger o planeta Terra. Então a mãe este, Iemanjá este, fazendo este por amor e por precisar acreditar que cada um dos seus ia saber este ter dentro de si aquilo que ele precisava manter dentro do planejamento do Criador, né, meu filho? Este assim. Então, este assim, meu filho. O que acontece? Então, a criatura vai encarnar, a criatura vai ter a regência daquele pai e mãe da coroa dele. Ah, muitas vezes tem um segundo casal, que é muito, em muitos lugares é chamado de disjuntor, né, meu filho? O segundo casal, este de orixá, do pai e mãe, como segundo pai e mãe do cucuruqueiro, do coroa, daquele médium, para ajudar este a reger e equilibrar a sua vida pessoal e para ajudar no seu trabalho, na missão da caridade, da mediunidade. Todas as entidades que já atingiram um determinado grau de aprendizado, filho, seja caboclo, preto velho, boadeiro, guardião, ele consegue, na medida que ele está precisando dentro de um atendedor, de um tratamento, buscar a sintonização com todos os portais de todos os orixás. Sabia disso, filho? Nossa! Então vai estar atendendo uma quiatula e na sua regência é este da coroado, voz este é algum Iemanjá. Mas naquele momento aquela quietula precisa de nanã, porque precisa decantar alguma coisa. Então aquele que está em terra, busca energeticamente a sintonia com o portal de nanã, para ajudar no decantador, para fazer o que precisa com essa decantação, para depois entrar a atuação. E é claro, filho, que dentro de todo o equilíbrio do universo, aquele ser que está diante daquele médium não está diante dele por acaso, né, filho? Vem para cada qual aquilo que é para ser, como meu filho falou, tão famoso, agradeço eu, voz. E aí este ser, esta entidade que está em terra, vai este conseguir uma sintonização imediata, mais rápida, com aquele que rege a coroa daquele médium para dar continuidade no tratador. Olha. Este sim. Fazido entendedor este que foi. Ah, não tá falando, ela tá chorando. Que foi. Tá emocionada. Com a sua presença aqui. Seus sete estrelas. Muito agradecido eu pela este estar recebendo eu de tanto abraço e coração aberto. Olha. Cara. Muito agradecido, filho. Muito agradecido. Então este, filho, Pai Chetege Tela estudou muito. Nossa. Minha filha, este, começou muito jovem, né, filho? Uhum. Este que anja, hoje, doze. Qual é a incorporação? Este, do desenvolvedor, né, filho? Uhum. Então, este, quando minha filha foi começar primeiro grupo, porque começou muito jovem, ela dizia, este pai, este que lia, este que não foi xingar, foi com eu, desenvolvedor. Porque este não sabia por que aquele orixá, por que aquele este, por que gilava, por que este. Então este pai foi este fazer estudador, filho. Para fazer este desenvolvedor dos médiums. Porque, e para explicar como é cada este orixado, como isso interfere a sua influência. Ah, sim, meu filho, muito importante. Veja, famoso. Não é assim. Vós é assim porque vós tem o xorixá. Não. É porque vós é assim. E quando foi fazer este programação encarnatória, vós tinha essas características que vós precisava ter a regência de xorixá. É na luz melhor na qual você se adaptava para a energia que tinha. Este não. Às vezes que tu fala assim, ah, este é assim explosivo porque tem algum diferente. Não. Não é este. Vós tem essa característica, então vós só sintonizava melhor para aquela programação encarnatória, para a regência daquela trajetória sua com este orixá dos diferentes. Entendeu, eu, filho? Sim. Este é assim. E depois dos orixás do que rege este coronário de frente, fio, vem todas as outras linhas. E aí dentro deste equilíbrio, fio, cada um destes, dessas linhas, vão estes sintonizar dentro da sua missão como entidade tabucano na caridade na terra, com aqueles orixás que rege aquela coloa. Este é o famoso do equilíbrio. É por isso este no meu estudo, fio, que fiz este aluandado, que digo para vós, é engau este. Cada um tem uma única, filho. Faz entender do eu? Sim. Digital. Exato. O eixo, engal, eixo digitado, coloa mediúnica. Então, eixo assim, filho. O que que pai procura passar para os médios sempre? A boa mediunidade é aquela onde existe um relacionamento equilibrado e harmonioso entre o médium, suas entidades ou suas capacitações mediúnicas. Tudo isso sem vaidade e com muita humildade, meu filho. Oh. Este sim. Faz entendedor? Buscando este equilíbrio, filho. Permitindo este, que este de entidade, então este tem uma coroa de Ogum com Iemanjá, Xangô e Anxã. Como é que isso sintoniza com eu, este na minha vida pessoal, para o meu aprendizado individual como que é tudo encarnada? Este é uma coisa. Como é que isso, este atua na hora que estou sendo instrumento mediúnico? Aí um preto velho que trabalha na minha coroa utiliza diretamente este orixá. Atua melhor e flui com mais este conexão acerelada com este orixá. Faz de entendedor, filho? Sim. E para este equilíbrio ficar este bem completo mesmo, meu filho. Vem o guardião e a guardiã, os retaguarda da coroa. Que tem que ter num sincronismo de respeito total com os orixás de frente. Faz entendedor, filho? Sim. Caia que a tula vai compreender assim. Quando esse pai esse faz esse nome chamado confirmação coroado, que me é permitido, que o médium está já num este ponto do desenvolvedor, é permitido o pai ser digitelado, depois do preparo eu buquei, né, filho? E fazer confirmação da vossa coroada. Quem são esses orixás? Quem são as outras entidades que trabalham este? Quem são este guardião e guardiã? Aí este vamos fazer em galta, vamos fazer no cá. E vós vai fazer que vinha dor. Eu tenho este orixá porque interfere na minha vida por lixo, porque na hora de eu atuar como médium, este faço este tipo de tratamento, porque o Oxóssi vai fazer este tipo de este atuação na hora de fazer uma consulta, um tratador. E eu tenho este guardião que trabalha diretamente com este portal dentro da linha da Ikeda, como é chamado, mas que deve respeito a este orixá, por lixo. Aí você vai entender com clareza como é que você é como instrumento mediúnico e dentro do que for permitido. Como você pode este fazer o aproveitamento famoso e saudável disso para a vida pessoal desta encarnação. Graças a Deus. Este pai, este se sente humildemente muito gratificado de poder ter feito este preparado em Luanda e poder trazer este aprendizado, trocar isso com os médios que estão atuando, filho. Porque é muito gratificante quando ele diz, agora eu entendo melhor por que que minha entidade falava e agia ou pedia tal erva, ou fazia tal coisa, ou eu sentia uma determinada vibração. Agora ficou claro, pai, E com isso, filho, o médium adquire mais tranquilidade, chega o lanche para te entregar no momento do trabalho, filho. Uma coisa é vós te entregar, filho, para o desconhecido, né, filho? Uma coisa é vós te entregar entendendo o que se passa na sua cabeça dor, né, filho? Graças a Deus. Deixa assim, chave de voz. Pai Sete Estrelas, a gente tem consciência que esses diálogos são reproduzidos nas colônias espirituais, onde as pessoas estudam mediunidade, ou que vão trabalhar com médiuns na Terra, guias iniciantes. Que mensagem o senhor tem para essas pessoas que da colônia estudam, estão iniciando a caminhada que o senhor já iniciou faz tempo? Qual era para o senhor as suas expectativas? E aí o que o senhor percebeu que é real e o que é mito dentro desse trabalho de comunicação mediúnica com os encarnados e dentro da Umbanda, para quem está iniciando esse estudo nas colônias? Este famoso, filho. Sabe, filho, às vezes uma grande parte fica este numa busca ansiosa, né, filho? E aí atropela as coisas gerador, né, meu filho? Às vezes acontece assim. Pode ir do bebê água, dor, filho? Eu vou pegar aqui um pouco de água para vós. Então, este assim. Aqui. Este, a ansiedade, filho. Graças a Deus. Este assim. Graças a Deus. Louca. A ansiedade tira discernimento. A ansiedade tira o discernimento. Não é verdadeiro, olha, meu filho? A pessoa não para para pensar, né? Canto uma pessoa, não é, meu filho? Se sente esse, se envolve numa ansiedade, ela não tem esse discernidor para assimilar, para peneirar. Olha. Não registra. Concorda com eu, filho? Sim, senhor. Seja aqui. Sim. Bosta um bocado. Esse, sim, senhor. Graças a Deus. Esse agradecido. Colaborar, né, meu filho? Esse não precisa só ser servido, né? A ansiedade também atrasa as coisas, né, filho? Uhum. Olha a sabedoria divina, que coisa famosa. Ele partiu do princípio assim. Se sabemos que tudo é providência divina e que o universo está tudo no seu devido lugar e que conspira a nosso favor, tudo na aula certa vai acontecer certo. Então, para que ficar ansioso? Oh, claro, claro que sim. Mas é tão difícil encarnado conseguir estar sempre assim, né, meu filho? É muito difícil. Desencarnado muito, em muitas faixas também. Também, né? Demora muito, filho. Porque o desencarnado, ele traz no seu ser aquilo que ele ainda não adquiriu, né, filho? Demora muito para conseguir verdadeiramente não sentir certas coisas. A ansiedade é uma delas, né, filho? Demora muito, meu filho. Não é verdadeiro? É. Tivemos poucos seres encanados que vieram por cá com grandes missões que conseguiram não sentir muito isso, né, filho? Nossa. Pouquíssimos, né, meu filho? Nossa. Então devemos ter a humildade de saber que estamos expostos a esses sentimentos. Claro que sim. E exercitar. É como o pai procurou fazer e procuro passar. Não adianta eu ficar bravo com eu porque eu senti isso, não é, meu filho? Não é. Senti, eu vou exercitar. Uhum. Não é, filho? Sim. Ansiedade gela atraso e tira o discernimento. Nossa. Quando a criatura está ansiosa, as coisas não fluem e ele não consegue ter uma clareza para saber qual a melhor esse opção para fazer o caminhar das coisas lá. Nossa, tá certo. A mesma coisa na hora de aprender. Que nem vós falou. Então nós estamos lá iniciando as colônias de acordo com a autorização da egrégora que este foi designada para este teu trabalho, meu filho. Leva esses conhecimentos para esses seres desencarnados e para outros seres encarnados também em este desdobrador, né, meu filho? Sim. Não é verdadeiro? Então primeiro este, exercitar, não manter a ansiedade. Para aquele discernimento, para não atajar. Este, buscar este, o senso, o bom senso, para ver como aproveito para mim este que estou conseguindo assimilar. Como que eu olho para dentro de eu, este, no que isso é famoso para eu, este. Que conhecimento posso ter que vai este ser útil para minha lapidação? Acho assim, né, meu filho? Não temos todas as respostas, né, meu filho? E o que, que o senhor descobriu que o senhor achou que era difícil e no final era mais fácil? Ou que o senhor achou que era fácil e no final acabou sendo mais difícil? Ah, filho. No processo de vir pra cá trabalhar com a gente. Este assim. O que que este pai, este. Deixa eu buscar na minha. Este. O que que achei que era difícil que no final era mais fácil? É, incorporar, lidar com aparelho físico, mediúnico. Deixa assim. Sabe, filho, eu acho que os desafios são constantes. Este, eu não chamo este fácil, eu chamo este um caminho conhecido, né, filho? Porque quando este queremos crer que já está pronto, filho, é um pouco este perigoso isso, né, filho? Os desafios são constantes. Porque tudo este movimenta, né, filho? Então já sei o caminho de fazer as conexões para fazer a manifestação corpórea. Já sei o caminho de buscar orientações e aprendizados que me preparei. Já sei o caminho. Mas este caminho, ele pode ter desafios na hora que eu for começar a trilhar. Então precisamos sempre procurar ter este pensamento assim. Não sou dominador do que. Não sou dominador, filho. Ninguém é dominador de tudo. Por mais que já tenha passado por ali. Tenho que este sempre buscar, observar, controlar a ansiedade. Para saber na hora que for trilhar aquele caminho. Que outro desafio diferente pode ter naquele momento? Para este sintonizar com o que tem de melhor, de como este vai lidar com aquele desafio daquele momento. Porque o ser, cada ser é único. Às vezes vai dizer, ah, já sei conversar com a quietula aquilo. Mas aquela quietula vai reagir de outro jeito. Aquela quietula vai este, surtir um efeito este diferenciado. Como voz vai fazer? Não é este, não tem este receitinho tudo certinho não, meu filho. Não tem, meu filho. É constantemente. É constante e crescente, como diz Baana Maria Tereza deste Coroado. Constante e crescente aprendizado. Constante e crescente lapidação. Acho que vós este tem visto que este fala é comum para a maioria das manifestações, né, meu filho? É muito comum. Não tem receitinha. Não tem, Gifia. Graças a Deus. Paz e Estrelas, passa pra gente qual que é a sua mensagem final. Este. Dentro disso que estamos falando, já este trocamos tantas mensagens, né, meu filho? Como é que podíamos fazer um apanhado de um pouquinho de cada uma delas, né, meu filho? Este pai vai tentar. Falamos aqui, meu filho, da importância de cada caminhada e de cada jornada para este se adquirir um equilíbrio, para se estar se sentindo saudável no sentido holístico, com o físico, mental, energético, espiritual, psicológico, emocional. Falamos aqui, meu filho, de buscar para os médiums ter conhecimento do seu autoequilíbrio no sentido da sua programação reencarnatória, dos orixás que regem suas coroas, para esse fazer um caminhado famoso na sua vida pessoal e na sua vida mediúnica. Falamos aqui também, meu filho, de tomar muito cuidado com a auto-obsessão, porque é dela que parte a sintonização e este, as aberturas em toda esta camada áurica que vai dar a condição de vós ir trazendo uma toque energética desfavorável primeiramente para a voz e depois para as outras dimensões, eles encanados e desencanados que vós puder sintonizar. Esses conceitos, filho, para esses quietulas, que este tenha a consciência humilde que estamos aqui como aprendizes, tem que pouco lá ser recordado, né, meu filho? Voltamos este de novo no exercício. Por que é um exercício, meu filho? No começo o exercício dói, não dói, meu filho? Dói, sim, senhor. É, este dói bastante, filho. E aí eu separo um dia, daí separa dois, porque não parar uma semana, um mês, quando vai ver já passou 3 meses. E aí quando vai fazer vai doer mais. Este. Então este perseverar para não parar, né, meu filho? Sim. Falar, este doeu e eu escorreguei e dei uma fraquejada, mas eu vou me perdoar e vou me oportunizar. Manter este busca para retomar e perseverar no meu exercício. No meu exercício constante e crescente dessas informações que eu que busquei. Porque é cada qual com o seu livre-arbítrio, filho, que busca isso que vós disponibiliza. Não é um verdadeiro, meu filho. É um verdadeiro, pai. Este se busca, meu filho, que seja fonte para lhe ajudar neste exercício diário da busca, filho. Beba dessa fonte. Beba dessa fonte. Procurando exercitar no estar esse ansioso, ter lucidez e discernimento e bom senso, abrir seu coração para encontrar o que tem de melhor na essência de sua alma, para que essa fonte lhe traga os efeitos e os bons frutos necessários para suas caminhadas. Para que cada passo e cada passo na perseverança, ao invés de falar, como vós disse, que é um verdadeiro, que a tendência às vezes é essa. Dizem, não, eu vou perseverar. Porque eu sei que se eu perseverar, e eu vou assimilar, filho, e quando assimilar, e ficar realmente compreendido, passo a ser parte inerente da alma. E aí não dói igual. Pode até doer um pouco. Mas já não dói igual. Porque passa a ser parte de vós. Entende, meu filho? E depois, com o tempo ao contrário de doer, lhe traz uma formosura, filho. Ah, mas traz uma paz interior. Que nem lembra da dor. Graças a Deus. Muito amor para todos, meu filho. Que assim seja. Nesse processo de transmutação planetária, a resposta maior é o amor. Resignação, compreensão, respeito, entrega. Viu, meu filho? Que assim seja. Muito agradecido a vós essa oportunidade de estar aqui comunicando. Que cada qual beba dessa fonte, que possamos trocar toda essa formosura, como o Pai trocou aqui esse formosura de amor que se estabeleceu dentro desse egrégora. Viu, meu filho? Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças ao Pai Mal Poderoso, meu filho. E se eu não estivesse humildade e dedicação para ter essa oportunização de assimilar o que vós pode passar para eu, eu vou te pedir chá, meu filho. Isso é troca. Cada qual tem muito a baixar um para o outro. Não é verdadeiro, filho? É. Estamos constante aprendizado nesse sentido, filho. Sabido eu. Muito me emociona recordar desse aprendizado que tive na carne. E agradecido por demais, diante de ter desencarnado dessa encarnação, ter permitido ao meu povo que trocasse nisso, parar com aquelas regras de que cada qual só podia atuar e ser da maneira que ela tem então. Ai. Faz entendedor, meu filho? Sim. Esse é assim. Esse cada qual tem os reencontros para poder fazer essa troca. de conhecer o que cada axé único é e que cada axé único tem para tocar um com os outros. Claro que sim. Enche xixi, meu filho. Graças a Deus. Muito me emociona. Oh. Muito me emociona verdadeiramente. Que assim seja, né? Enche, filho.